Bem, vamos a eles então. Olá pessoas, tudo bem? Eu não pus vídeo esta semana, não sei se repararam. Está a aparecer, finalmente! Poxa, dê-me só um segundo, outra vez. Ok, agora é que já está. Como eu estava a dizer, pessoal? Oi, olá, olá, olá, olá, porque é que eu não fui ao meeting? Eu já vou responder isso tudo. Com aquele carro. mas pronto, eu estava a dizer, essa semana eu não pus nenhum vídeo no ar, terça-feira, e então lembrei-me de vir aqui fazer uma live para vocês, que é para a gente falar um bocadinho, e para vocês estarem aqui comigo. Porque é que eu não pus nenhum vídeo no ar esta semana? Porque é? Vocês perguntam e perguntam muito bem. Porque eu estou de férias, a verdade é essa, eu estou de férias e eu disse, eu confesso que me custa bastante não meter um vídeo de terça-feira, mas aqui entre nós, eu sou um pouco estressado com essas coisas, é quando arranjo um compromisso e eu digo que todas as terças-feiras eu tenho que pôr um vídeo no ar e tal. E depois começo a ficar estressado com isso e é daquelas cenas tipo, apesar de ter 3 mil pessoas a ver o vídeo, para mim, se não meter um vídeo terça-feira, de repente o mundo acaba e aquilo para mim é um compromisso e para mim é muito importante conseguir meter os vídeos à terça-feira. E depois isso chega a ser um ponto em que se torna relativamente estressante, sabem? Ter esse compromisso e até com o teu vídeo e mesmo de férias e não tenho vontade mas tem que ser e então eu decidi não, a Siona vai descansar, férias são férias, o mundo não para se eu não meter um vídeo no ar na terça-feira, as pessoas deixam-me reduzir-me à minha insignificância e a verdade é que ninguém vai deixar de dormir se eu não meter um vídeo à terça-feira, portanto eu decidi que não, que vou descansar esse mês. Para além disso, tive um problema familiar relativamente grave com a saúde da minha mãe e também não tive inspiração, nem tive vontade de estar a escrever piadas. E depois é isso. E depois também tinha a percepção de que em angústia as pessoas não viam vídeos. Infelizmente. Eu meti o vídeo do Rombo e percebi que afinal as pessoas veem vídeos e muita gente vê vídeos em angústia e eu fiquei tipo, wow, what the fuck, tipo 2 milhões de pessoas a ver os meus vídeos em angústia. Enfim, fiquei assim, bastante feliz com isso. E agora sei que, independentemente do mês, as pessoas veem vídeos desde que o vídeo seja bom. Mas pronto, pessoas, já divaguei para caramba. E o quê? Pronto, e agora vou olhar para vocês dizem que vocês estão para aí a dizer muitos de coisas e eu não consigo prestar atenção a todos. Façam perguntas que eu vou tentar responder a algumas. Eu não vou estar no outro dia, não vou estar para aí a responder a tudo, que vocês façam muito depressa. Mas eu vou tentar escolher aí perguntas fixes, que é para ir falando com vocês, ok? Olá, comecei a ler o teu livro, Helena Margarida. Comecei a ler o teu livro, o último. Você está a ler o meu último livro, espero que estejas a gostar. O meu último livro é muito fixe. Modéstia à parte. Já arranjaste? O que é que achas do meu canal, D6 Domas? Eu não sei, eu tenho que ver. Alfimed, olha atrás de ti, está uma barata. querias que tivesse uma barata, querias. Mas não tem. Vem ao Algarve, traz bolacha mulata. Querias? Não olhas para a gente porque estou a olhar. Como tens passado, abraço, adoro-te. Tenho passado muito bem. Obrigado. Olá da República Checa. Uau, adoro quando o pessoal me diz olá, sente sítios exóticos e muitos de longe. Fantástico. O teu livro está ótimo, foi assinado por ti. Ok, espetacular. Quando é que usas o Periscope? Já usei, mas no Periscope ninguém via. Portanto, eu deixei de usar. Acho que o pessoal do Twitter usa muito, Mas também não tenho muitos seguidores no Twitter. Eu uso mais aqui o YouTube, uso o Instagram, uso o Facebook e tal. Enfim. Porque está tudo cheio de gente que foi ao meeting. Eu não fui ao meeting. Eu sei que houve um meeting de YouTubers cá em São Miguel. YouTubers dos Açores, eram YouTubers de São Miguel. Mas eu não pude ir. Porque ainda pensei em ir, mas depois já tive uma atuação nesse dia na Ribeira Seca e acabei por não conseguir ir, tive que fazer testes, essas coisas todas e não fui. Mas gostava de ter ido, mas não fui. Fica para a próxima, ok? A Beatriz Ormond diz, és lente. Obrigado, Beatriz. Eu suponho que tu também sejas lente. E haja um amor de pessoa por me dizeres uma coisa dessas. Corta o bigode. O problema é só o bigode. E a barba, não. Isso está a parar um bocado, Ilana. Desculpa, Ilana. A culpa não é minha. Buffering. A minha net. Minha net é espetacular. A minha net é muito fixe. Manda um abraço para a minha mão são. Agora não vi. Um abraço para a mãe são. O que gostas mais de fazer nos tempos livres, diz a Mafalda Sousa. Mafalda Sousa, os meus tempos livres são ocupados a fazer vídeos. Porque eu tenho poucos tempos livres. As pessoas não se apercebem disso. Mas isso não é a minha profissão. E então, o que é que acontece? Eu tenho um emprego normal, como toda a gente, não é? E depois do emprego normal, eu tenho, sei lá, que fazer as coisas de pessoas normais, tipo ir às compras e lavar a louça e essas coisas assim. E depois ainda tenho os meus deveres familiares e coisas assim. E depois só o pouco tempo livre que me resta é que eu dedico aqui aos vídeos. Portanto, o que é que eu faço nos meus tempos livres? É basicamente só isso, que é a única coisa para a qual eu tenho tempo. Que eu tenho tempo para fazer, não é? Alguém perguntou aí se eu vou ao vídeo lá no continente? Não, não vou. Tive para ir, mas depois já fui tarde demais e já, quando eu decidi finalmente que era para ir, já era muito tarde para estar a tratar de tudo e viagens e estadias e coisas. Isso de viver nos Açores é muito bonito, mas depois uma pessoa tem que apanhar aviões para ir para Lisboa e tem que dormir em hotéis e tem que pagar. Como é que se diz? Tenho que pagar transportes, portanto acabei por decidir tarde demais. Mas eu gostava mesmo muito de ir. E se tudo correr bem, vamos ver se para o ano é ver. És de Ponta Delgada, sou de Ponta Delgada. Sabes teoria musical? Sei tocar música, sei tocar guitarra, baixo, bateria. Cheguei a tocar contrabaixo, mas não sei teoria musical. Não sei. Sei muitas teorias, mas musicais não. O que achas do Snoop Dogg? Bela pergunta. Do Snoop Dogg? Nada. Não acho nada. Porque não me diz nada. Olá pessoas, tudo bem? Tudo bem, Alfie Mad? Inimigo às 12 horas. Por acaso, uma coisa que eu combinei com o meu sobrinho. Era fazer uma continuação desse vídeo, do Inimigo às 12 horas. E está na mesa, ainda está na mesa. Portanto, ok. Olha para o ecrã. Não posso olhar para o ecrã, amigo, se eu posso olhar assim, mas depois como é que eu vejo as vossas perguntas? Tenho que olhar para a coisa, não? Mas, sempre foste assim, oh my god, deixando assim como bonito. Como é que se faz um cozido? Com lume. From Rotterdam, Holanda. Boa sorte. Obrigado para a Holanda. Gostas de Jimi Hendrix? Adoro Jimi Hendrix. Comecei a tocar guitarra. Comecei a aprender a guitarra. Basicamente por causa do Jimi Hendrix. Para dizer a verdade. Sempre gostei imenso. E o meu sonho era tocar guitarra como o Jimi Hendrix. A verdade é essa. Não, podes fazer paródias de quê? Um demora Batman. Na Batcaverna. Manda abraço, Alfie Matt. Sabes tocar gaita? Qual é o sítio de São Miguel? Ah, isso passa muito depressa. Sou da tua ilha. Obrigado, Alex. Eu também sou da minha ilha. Manda abraço. Olá, Elmafid. Ha! Que engraçado esse rapazinho. Mais. Que achaste do jogo de Sporting? Não sei, não vejo futebol. Olha para o ecrã e diz, eu adoro o cheiro das furnas, é difícil. Eu adoro o cheiro das furnas, é difícil, não é? Mas, façam perguntas que eu respondo. Tem muita gente a passar, dá-me o teu canal. Posso vender o meu canal? Se quiseres, eu vendo o meu canal e a gente faz aqui parece de amigo e tal. Dire Straits, My Best Guitar, Michel, ok. O meu guitarrista preferido, quem é? Não tenho assim nenhum. É o pessoal dos Liquid Tension, dos Dream Theater, são os meus músicos preferidos. Quando usas o Periscope, já respondi a isso, podemos fazer parceria, ok. Deu-te 10 mil euros, vendido. Passa o cheque. Se quiseres comprar o coisa por 10 mil euros, a gente faz aqui um negócio espetacular. Mas, que achas, Jason? Ah, o coisa, vais publicar a live no canal. Sim, em princípio depois fica live no canal. Matemática e português, qual é o sítio? Abraço de Londres, amiga, és de rir. Obrigado, amigo, amigo. Obrigado a todos. De Londres e de cá e de coisas assim. A ver se para a semana eu já faço um vídeo daqueles que vocês gostam, comigo a dizer coisas e é basicamente isso. Caixa postal, agora o que importa, podes divulgar. Dê-me só aqui um segundo que é preciso de ver aqui uma cena, porque o meu telemóvel está-me a dar uma mensagem estranha e é preciso de ver uma coisa aqui, ok? Não sei se vocês me continuam a ver, mas eu espero que sim. Não se vão embora. Porque eu estou a tentar perceber aqui uma coisa no meu telemóvel que acho que está quase. Espera aí. Ok. Ok. Deixa eu ver. Será que vai dar agora? Não esquece-se ao vivo já. Que acho que já lhe disse tudo. Ele está a restabelecer a ligação. Ah! Agora já está, já voltou. Ah! Eu tive aqui um pequeno contratempo, mas já voltou. Oi? Ok. Isso hoje não está correndo. Podes crer, está complicadíssimo. Tem problemas técnicos, tem problemas complicadíssimos, pessoas, mas eu não sei agora como é que está a qualidade, mas. Ok. Vais para a casa dos youtubers? Provavelmente não. Não ia correr bem se eu fosse para a casa dos youtubers. Porque não é o tipo de cenas que eu faço. Já te vê na palestra no dia da criança? Quando é que vais fazer mais se fosse feito nos Açores? É quando tiver inspiração para isso. Os vídeos do se fosse feito nos Açores, eu gosto muito de os fazer. São vídeos que me dão imenso gozo para fazer, mas dão imenso trabalho e por isso que me tenho que fazer vídeos semanalmente, depois torna-se complicado estar a fazer o sucesso nos Açores, porque preciso de quase uma semana para fazê-lo, por isso é que eu tenho mais dificuldades em fazer esses vídeos e não faço com tanta frequência, infelizmente. Muda o fundo para vermelho. Tá bem, vai mudar. Faz um vídeo numa teirada na rua nos Açores. Uma teirada? Hã? Ainda não percebi se já foste ou não à América. Já fui. Eu tenho um vídeo, inclusive, que sou eu na América. A fazer um vídeo mesmo em Boston e em Nova York. Procura. Alfimete foi mesmo à América. Como é ver o teu trabalho a ser reconhecido na televisão? É bastante bom, obviamente, quando uma pessoa publica um vídeo e sai na televisão uma referência a este vídeo, claro que eu fico bastante feliz. A última vez que saí foi na SIC, falaram sobre o Guerra dos Tronos, que foi feito nos Açores. Curiosamente não disseram o meu nome, disseram só Comediante Açoriano faz paródia, não sei das quantas. Pronto, não gostava nada de ter escrito Elfimed, que é o nome da pessoa que fez o vídeo, mas pronto, pronto. Se quem tivesse a ver a reportagem, parte do princípio que se tivesse interesse, ia ao YouTube e escrevia Guerra dos Tronos dos Açores e a encontrava. Mas, eu moro ao pé dos Arrivos, basicamente Arrivos. Ok, como é que se chama a mulher de Batman? Ainda estou à espera de ter livro. Podes ir ao meu site encomendar. Que português também desito. Podes crer, muito bem, desidamente portuguesito. Diz que o David é bué da fixe, é mesmo. Posso ir à tua casa, é melhor não? Titi faz-me um filho. Messi Brain, ha! Messi Brain está aqui a ver-me ao vivo. O vídeo que eu fiz com ele no meu carro correu muito bem, por acaso foi muito fixe. Muitos de feedback. E é isso. Mas acho mesmo que é só porque ele é bonito. Mas pronto. Olá para o Mr. Tigers. Sabes cozinhar o quê? E é isso, pessoas. Na Irlanda já se vê o Elfimed. Ei, na Irlanda! Poxa! Espetacular! Vocês agora escrevam aí nos comentários de onde é que me estão a ver. Que é porque também, agora também gostava de saber de onde é que o pessoal está. Tramagal. Carolina Lopes está em Tramagal. República Checa. Mais. Lisboa, Lagoa, Vila Franca, Portugal, São Miguel, Torres Vedras, São Miguel, Viseu. A ver. Tão depressa. Canadá, Campo Pequeno, Arouca. Se passa sempre. Almada. Caldas da Rainha, Algarve, Tronto, Évora, Viseu, Campo Pequeno, Geneve, Tronto, Vilunga, São... Ah, pronto, Alcochete, ok, já percebi, vocês estão no muito tudo. Espetacular Faro. A minha avó, Setúbal, China. Olha, encomendei agora umas coisas da China e tive que pagar rios de dinheiro na alfândega. Enfim, mas são prémios para vocês, por isso só pode correr bem. E é isso, pessoas. Marte. Ok, o António está-me a ver de Marte. Só pode correr bem. Quando é que vais fazer vídeos de graça para rir? Aqui é? O Elfimed. Ok. Coreia do Norte. Fiat. Ok, pronto. Vocês estão para aí a dizer coisas que eu não consigo seguir e é completamente complicado. Estou a passar férias, que já vos disse. E agora as minhas férias já vão estar quase a acabar, portanto, em princípio, para a semana, se não na semana seguinte, já volto à rotina dos vídeos. Que eu espero que vocês fiquem muito felizes por causa disso. E depois é isso, pessoas. Eu gosto muito, eu passei as minhas férias cá em São Miguel, porque acho que se passa férias cá em São Miguel espetaculares. A verdade é essa. E é isso. Passo uma noite sozinho no hotel Monte Palace. Os comentários que vocês fazem são espetaculares. Nunca lês nada dos meus comentários, vou deixar de ser inscritor. Ok, subscritor. Ok, pessoas. Até engasguei-me. Vem embora. Gostei muito de falar com vocês. Como eu vos disse, vim só aqui basicamente dizer um olá. Porque não publiquei vídeo essa semana e não queria que vocês ficassem tristes por não ter um vídeo meu, que eu sei que vocês ficam muito tristes com essas coisas. E Suíça, povoação, fantástico. E é basicamente para vos mandar um abraço, dizer que vocês são todos muito bonitos, obrigado a todos por estarem aí, e estou aqui também. E até para a semana, e se não for para a semana, até para a semana a seguir. E se não for para aí, há de ser quando me apetecer. Ah, tchau! Beijinhos e até a próxima, gente. Tchau.